Eu vou conversar agora por telefone com o chefe operacional da Polícia Rodoviária Federal aqui em Foz do Iguaçu, Williams Félix. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Olha, temos aqui muitas dúvidas, inclusive, né, com relação a como vai funcionar a questão aí da BR-277 a partir de sábado, quando foi anunciado que será interditada ali a passagem pelo trevo da Avenida Costa e Silva para as obras, né? O que é que foi definido aí justamente para que o motorista que nos ouve já possa ir se preparando de antemão? Tá, bom dia. A rodovia, com a reforma, né, terá que ser fechada alguns acessos ali no trevo. Então, para um motorista que está vindo de Cascavel, sentido Foz, a pista dupla na altura ali do primeiro redutor de velocidade, ela vai se transformar em pista simples e só com uma faixa sentido Foz do Iguaçu. Então, quem vem de Cascavel, sentido Foz, ela vai se manter na pista normalmente, porém, só na altura do redutor de velocidade, a pista vai ficar só com uma faixa, a faixa da direita, né? Quem vem do Paraguai, sentido Cascavel, saindo da cidade, ele vai seguir na pista normalmente, na altura do redutor de velocidade, em frente a um supermercado que foi montado recentemente ali, a pista vai passar para o lado esquerdo, né, no sentido contrário, porém na faixa da direita. Então será um trânsito compartilhado ali, naquela faixa de aproximadamente 500 metros. Mais à frente, retorna para a pista da direita, que é a pista sentido Cascavel, normalmente pista dupla. Agora, o acesso a Foz do Iguaçu através da Avenida Costa e Silva ali, ele vai ser fechado totalmente? Como é que vai funcionar? Isso, positivo. Ali não, com as obras não tem como deixar aberto ali para acesso à cidade. Então, o acesso ao centro de Foz será feito pelo viaduto da Avenida Paraná, né? Quem está chegando em Foz passa o trevo do Charrua, mais à frente tem a alça de saída da rodovia, acessa pela Avenida Paraná, ou mais à frente, na saída à direita ali, antes de chegar no viaduto da JK, vai entrar pela Tancredo Neves, sentido centro de Foz do Iguaçu. Moradores de Foz que já conhecem aí alguns atalhos, podem utilizar ali na entrada do Foz Plaza, para cortar por dentro dos bairros ali e ter um acesso mais rápido. Pois é, isso que eu ia falar mesmo, porque a gente tem ali, né, a possibilidade de acesso através até da Marginal Sérgio Gasparetto, tem alguns trechos ali. Exatamente. A Sérgio Gasparetto estará liberada, né? As marginais estarão liberadas, inclusive a prefeitura está terminando as obras ali naquela marginal, logo à direita ali da rodovia, né, no sentido Foz do Iguaçu, ela está terminando ali as obras, que até sábado vai entregar, então também vai facilitar o acesso ali pelas marginais. E também a gente orienta principalmente aos moradores aqui da região, que conhecem caminhos alternativos por dentro dos bairros, que se utilizem desses atalhos, né, assim dizendo, para facilitar aí o seu deslocamento. A gente pede também um pouco de paciência dos motoristas, porque a obra vai causar alguns transtornos, mas assim que a obra estiver pronta, vai facilitar bastante o fluxo. Nós vamos estar também com viaturas ali orientando e fazendo ali a orientação de trânsito para poder ajudar aí alguém que tiver alguma dúvida. A partir de amanhã, ou sexta-feira, já vai começar a ser instaladas as placas ali, informando alguns acessos alternativos aí para os motoristas. E eu imagino até, né, eu moro ali nas proximidades, imagino que o trevo do Charrua, ele vá passar a ser bem mais utilizado, inclusive para pessoas ali que vão entrar, né, na região do Parque Presidente para seguir em direção à Avenida Costa e Silva. Tem alguma recomendação especial ali quanto à passagem pelo Charrua? O trevo do Charrua, ele vai ficar, nós vamos fazer aí um período de teste, ver como é que vai se comportar o trânsito, até porque a construtora do viaduto, junto com a prefeitura, ela está abrindo um acesso de quem vem do Paraguai logo após a ELOG. Está sendo feita uma alça provisoriamente para acesso à avenida, essa avenida dupla que tem aqui. O prolongamento da José Maria de Brito, né? Ela tem um outro nome ali, mas é essa pista dupla que tem ali, prolongamento da Maria de Brito. Então vai facilitar também quem vem do Paraguai ou vem do centro para querer acessar os bairros aqui, já entra antes do trevo do Charrua, já vai ter uma alça de acesso ali provisório para poder desafogar um pouco o trânsito no trevo do Charrua. E a recomendação justamente é que enquanto durarem essas interdições, né, essas mudanças no trânsito, que as pessoas aí tenham um pouquinho de paciência e também muita atenção quanto à sinalização instalada? Exatamente. Agora vão ser instaladas algumas placas aí, mudando algumas entradas ali, fazendo algumas proibições de conversão, mas isso aí com o tempo a população já vai se acostumando, só prestar atenção e respeitar a sinalização. Portanto, conversei aqui com o chefe operacional da Polícia Rodoviária Federal, unidade aqui de Foz do Iguaçu, Williams Félix, orientando aí os moradores e visitantes de Foz do Iguaçu quanto às mudanças no trânsito previstas a partir de sábado na BR-277. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, um bom dia a todos.